leões que me inspiram a enfrentar o dia, lutar a todo momento para alimentar a cria. Leão uma vez sorria, filhote sendo alimentado para entrar na cadeia alimentar. Aquele que sabe matar por defesa ou instinto, lambo as feridas e realmente não minto. Sinto tanto, muito, por trás de um assunto, realmente estamos juntos. Cada hora mais forte, pra sobreviver na selva é necessário sorte. Cada corte aprendizado, cada tombo machucado, por onde passo a língua e fico mais fortificado. Leão, e um olhar fixado, no momento estou ligado, como iremos sair da cova. Meus machucados são reais, nenhum é por causa de trova. Uma ova contra um monte de hiena, animais que falam muito, contradizem, me dá pena. Entra na cena, vai, vira a sensação. Caçadores de fama querem a pele deste leão, mas audazmente aperta na simples forma correta, descansando em alerta, guardando muita energia. Leão, enquanto corria, mantinha o mundo em paz. Conceito, sabedoria, motivação que vos traz. Saindo de uma savana de rimas, aqui decajei 3R, blindando sentimentos. Leões saindo da cova, dominando o habitat. Guerreiro ligeiro, arqueiro, com instinto de McCloud. Bichos soltos, sorrateiros, mais temidos da savana. Sigo em frente, frente eu sigo, o perigo me acompanha. Leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões. Leões contra leões, lindando sentimentos, mordidando o pescoço na busca pelo sustento. Guerreiro, gladiador, agressivo, arrusnada, arranca a cabeça na bifa de duas patas. Playboy que se acha o Simba do rei leão, vira gatinha, joelho e implora, não tira minha vida não. Sas e leopardos querem roubar minha zebra, não tem a capacidade de caçar a própria presa. Ensinamos nossos filhotes, não defenda, corra atrás, fica parado é carrapato, sugando cada vez mais. Foi na copa que leões respeitaram Davi, animais são filhos de Deus que nasceu alva resistir, atento no movimento, ruído, visão noturna, o passe falso dos vermes, rugido, vamos pra luta. Seja no sol, na chuva, realidade crua, o sonho com garra nas busca, das pedras damos fuga. Estamos todos querendo aqui um filé mignon, mas não quero ver minhas patas amarradas pelos cordão. Essa é pra você, cidadão brasileiro, que trampa feito leão o dia todo, o ano inteiro. Começou bombardeando a estupidez, rimas automatizadas apontadas pra vocês. Minha língua é minha espada, corta a alma de burguês. A rajada dos meus versos destrói tudo de uma vez. Eu sou o predador mais temido nessa selva, um leão feito de aço, um coração feito de pedra. Na mente eu trago a fome do pivete desnutrido, no peito a revolta contra quem foi corrompido. Não vendo minha ideologia por dólar ou mansão, as picape rebaixada não compra meu coração. Hip hop no meu sangue é anticorpo pra burguês, e se nós somos irmãos eu não me orgulho de vocês. Souza é meu vulgo, meu nome é leão, devorando o injusto que só faz peso no chão. O tempo passa, nada muda, a canção só se repete. Teu Rolex e tua puta não vão comprar meu rap. A fumaça que tu lança me força a respirar, a bebida que tu vende faz meus manos se matar. Eu te aviso que um dia essa porra vai virar, e não vai sobrar ninguém que possa te ajudar. Vou te mostrar qual é a diferença entre nós. A única arma que eu uso é o poder da minha voz. Enquanto tu financia granada 9 e fuzil, vai ver os reis da selva sendo os novos donos do Brasil. Leões saindo da cova, dominando o habitat. Guerreiro ligeiro, arqueiro, com instinto de McCloud. Bichos soltos, sorrateiros, mais temidos da savana. Sigo em frente, frente eu sigo, o perigo me acompanha. Leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões, leões.